Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá chegando mais um Café Brasil, o programinha que é seu, viu? Mas também é meu, é nosso. Hoje vamos falar da certeza da ignorância. E para começar, eu mando uma frase de Albert Einstein, que disse mais ou menos assim: só existem duas coisas infinitas, o universo e a ignorância do ser humano. E eu não estou certo sobre o universo. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Ai, ignorância. As definições filosóficas dizem que a ignorância é um estado puramente negativo, que consiste na ausência de todo conhecimento relativo a um objeto. A ignorância pode ser vencível ou invencível, conforme esteja ou não em nosso poder fazê-la desaparecer. E a ignorância pode ser culpável ou desculpável, conforme seja ou não o nosso dever de fazê-la desaparecer. Já dizia William Wright: ninguém tem culpa de estar doente, mas tem culpa de não buscar a cura. Pois hoje vamos tratar desse assunto, da ignorância. Mas para contrabalançar o tema que é pesado, a trilha sonora vai ser uma festa. Eu vou de Antônio Adolfo, interpretando dois autores geniais. Você vai ouvir Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré. Uma delícia, hein? Você tá ouvindo Faceiro, de Chiquinha Gonzaga. Francisca Edwiges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga, nasceu no Rio de Janeiro em 1847. Foi a primeira chorona, primeira pianista de choro e também a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Olha só que delícia! Aí, mano, vamos falar da ignorância então, hein? Em 2006 foi inaugurado o Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz em São Paulo. Nossa língua é um patrimônio que materialistas tratamos com descaso. Ela não tem valor aparente. Qualquer um fala. Não dá pra vender, não dá pra alugar, nem dá pra emprestar. E mesmo falando errado, nos fazemos compreender. Não entendeu? O problema é seu. O ministro fala errado, não é problema meu. Qualquer investimento focado em educação e cultura é primordial para este país de brucutus, que só consegue investir naquilo que traz resultados imediatos. Mas para ter valor, museus só têm sentido onde o povo tem um mínimo de educação para entender e respeitar o que está visitando. Pois bem, eu fiquei indignado quando eu li que o Museu da Língua Portuguesa foi fechado para manutenção poucos dias após a inauguração. Puxa, será que estourou um cano, hein? Rachou o gesso? Uma pane elétrica, talvez, mas não. A manutenção foi para consertar o estrago que os visitantes fizeram, pisando onde não deviam, arrancando partes de algumas obras, sujando outras. A manutenção aconteceu por causa do desleixo. Ou será da depredação, hein? E esse é em Ernesto Nazaré, com Escorregando. Ernesto Júlio de Nazaré nasceu no Rio de Janeiro em 1863 e foi um pianista e compositor brasileiro, considerado um dos grandes nomes do tango brasileiro, ou simplesmente o choro. De 1910 a 1913, de 1917 a 18, trabalhou na sala de espera do antigo Cinema Odeon, onde muitas personalidades ilustres iam àquele estabelecimento apenas para ouvi-lo. Então, hein? Será que as pessoas que visitam o museu merecem o museu? Ah, mas quem depreda é uma minoria, dirão os mais apressados, e é verdade. Mas e a maioria que vê a minoria depredando e se finge de morta, hein? Não é problema meu? Perdemos a capacidade de indignação. O sujeito fura a fila e eu fico quieto. O outro quebra o orelhão e eu fico quieto, não é problema meu. E se eu falar alguma coisa, sou capaz de ser vaiado pela maioria. Vão me chamar de estressado, neurastênico. E se bobear, eu ainda tomo um tiro do vagabundo. Pois é. E se eu fico quieto com as pequenas coisas que me atingem diretamente, você acha que eu vou gritar por causa de um deputado desonesto, hein? Contra a fila de aposentados? Contra a baixaria da televisão? Eu não, não é problema meu. Pois eu vou correndo visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eu quero ver se tem lá a palavra burro. Então, hein? Que tal uma pausa para o comercial? Existe qualquer coisa nova nesse jeito da gente se vestir. É uma coisa diferente que provoca a gente e não dá pra resistir. Panis leves, é como eu quero te curtir. Banis leves, é como eu quero te sentir. Banis leves. E aí, hein? Tá gostando do Café Brasil? Que tal dar a sua opinião? É só visitar o site www.lucianopires.com.br ou ligar para o Operadora 11 8685-8124. De novo, Operadora 11 8685-8124. No final do programa eu repito o telefone. Olha só, eu vou trazer um nome polêmico neste programa, o filósofo Olavo de Carvalho, com seu texto Ignorância e Poesia. Ao fundo, você vai ouvir A Corte na Roça, de Chiquinha Gonzaga. O texto de Olavo Carvalho diz assim: minha amiga Graça Salgueiro chamou minha atenção para as frases dos vestibulandos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicadas algum tempo atrás pelo Jornal do Brasil, como exemplos de burrice juvenil. Pois fiquem sabendo que entre elas há verdadeiros achados, provando que nos abismos da ignorância podem ocultar-se tesouros de intuição poética. Sinceramente, algumas são tão boas que eu gostaria de tê-las escrito. Olha só. O nervo óptico transmite ideias luminosas ao cérebro. Parece saído diretamente de um livro de filosofia natural do século XVIII. O problema fundamental do terceiro mundo é a superabundância de necessidades. Não ficaria nada mal num artigo de Roberto Campos. A igreja ultimamente vem perdendo muita clientela. É a expressão correta de um fato puro e simples, pelo menos para quem sabe no que a igreja se transformou. O sol nos dá luz, calor e turistas. É lindo! Parece saído de uma crônica de Carlinhos Oliveira ou mesmo de Rubem Braga. A harpa é uma asa que toca. É uma maravilha, um verso digno da antologia greca. Ezra Pound daria pulos de entusiasmo. A insônia consiste em dormir ao contrário. Stanislau Ponte Preta daria um braço para produzir uma frase destas. A fé é uma graça através da qual podemos ver o que não vemos. É talvez a mais exata definição da fé, aliás, bem próxima de uma de São Paulo, apóstolo. A Previdência Social assegura o direito à enfermidade coletiva. É José Osvaldo de Meira Pena no seu melhor estilo. Eu daria um 10 a todos esses meninos e os aprovaria no curso de letras. No mínimo, eles escrevem melhor do que os repórteres do Jornal do Brasil. E agora eu trago um texto de Paulo Zapp, um brasileiro que mora na Austrália e que escreve para as iscas intelectuais do meu site. Paulo Zapp escreveu: a certeza da ignorância e a ignorância da certeza. Ao fundo, você vai ouvir Atraente, de Chiquinha Gonzaga. Filha de um general do exército imperial e de uma mãe humilde e mulata, Chiquinha Gonzaga foi educada numa família de pretensões aristocráticas. Seu padrinho era o Duque de Caxias. Desde cedo, frequentava rodas de lundu, umbigada e outras músicas populares típicas dos escravos. Vamos ao texto de Paulo Zapp. Um amigo fez uma previsão alguns anos atrás. A internet causaria um renascimento nas artes e nas ciências. Estava bem claro que nunca foi antes tão fácil ter acesso ao conhecimento humano e às maiores manifestações artísticas sem precisar sequer sair de casa. Os maiores pensadores da humanidade estão a alguns cliques de distância. Foi um engano. A imensa popularidade de sites inúteis e de variadas manifestações da ignorância coletiva atestam. Alguns usam a internet para evoluir, mas são proporcionalmente ainda menos do que os que apoiavam Galileu, em épocas e lugares onde a Igreja Católica exercia o seu poder absoluto e tirano. Talvez o início da internet tenha contribuído para a superficialidade. Textos curtos e rápidos substituíram ensaios mais extensos. Desenhos e fotos mal podiam ser transmitidos devido à lentidão de acesso. Um vídeo, nem pensar. Cartas, cuidadosamente escritas, e revistas cederam o lugar a incrivelmente rápidos e-mails de uma linha só. Nada serve como pretexto agora. Milhões de textos, livros, vídeos e fotos podem ser acessados em um piscar de olhos. Vozes mortas há décadas surgem em incólumes, como se falassem agora mesmo, especialmente para o ouvinte. Interpretações musicais magníficas estão disponíveis em um segundo. Ainda assim, quanto mais elaborada a manifestação da inteligência humana, menor a sua popularidade. Não é só em terras bananeiras que esse fenômeno ocorre. Acho que a atração pela ignorância é um fenômeno universal. Entretanto, o isolamento causado pela língua portuguesa torna essa situação ainda mais empedernida, cristalizada. É o problema de lugares como Nepal e Bangladesh. Você está ouvindo Exponina, de Ernesto Nazaré. O piano delicioso no fundo é de Antônio Adolfo. Ernesto Nazaré ouviu os sons que vinham da rua, tocados por nossos músicos populares, e os levou para o piano, dando-lhes roupagem requintada. Sua obra se situa, assim, na fronteira do popular com o erudito. E eu vou voltar ao texto do Paulo Zapp. Por que será que a estupidez atrai tanta gente, hein? E eu tenho uma teoria. É porque o ignorante sempre tem certeza, enquanto o sábio sempre duvida. Quem pensa é visto como vacilante pela massa ignorante, que prefere a certeza estúpida. O muçulmano que amarra bombas em si mesmo tem certeza que irá para o céu e que encontrará 12 virgens esperando por ele. O católico tem certeza da virgindade da Virgem Maria. O judeu está certo de que não pode acender a luz no Shabá, ou coisas terríveis acontecerão. O conforto da certeza não tem rivais. Quem troca o certo pelo incerto, hein? Quem pensa, troca o certo pelo incerto. A certeza cega não serve a quem sabe usar a cabeça. Sem incerteza não há progresso, não há ciência. Um ponto, entretanto, distingue a sabedoria da ignorância. A ciência sempre baseia seu progresso na experimentação e na observação. Não pode lançar dogmas obscuros, é obrigada a basear o que sabe no que acontece na realidade. E é olhando para a realidade que se progride. Como disse Galileu Galilei, falar de forma obscura todo mundo sabe, mas de forma clara pouquíssimos conseguem. Isso não mudou absolutamente nada nos dias de hoje. Ainda há esperança, entretanto. Até a eleição de Lula tem um ponto positivo. Muita gente teve que se organizar para confrontá-lo e confrontá-lo com realidade e inteligência. Eu devo a ele o fato de estar escrevendo estes textos. Não espero que ninguém aprenda nada com eles, mas gosto de pensar que eles abrirão o apetite a mais conhecimento. Em um país que está intelectualmente na escuridão profunda das certezas eternas. Para contrabalançar o texto pragmático de Paulo Zapp, você está ouvindo Não Caio Noutra, de Ernesto Nazaré. Faltando um poeminha aqui, hein? Pois eu encontrei o poema do ser ignorante, do português João Firmino Alves, que diz assim: em cada objeto busco a suprema explicação da minha vida, existência alienada pelo silêncio. Em toda a simplicidade procuro o elo ascendente que ao começo dos tempos me liga à humanidade. Venho, não sei muito bem de onde, rápido pelo desconhecido sigo. E no caminho não há palavra que explique minha existência neste mundo a morrer. Quem sou? Desesperado ao céu pergunto. Para onde vou? A terra questiono em joelhos sobre ela. E do silêncio sepulcral e escuro que me rodeia, uma resposta medonha sobe na alma. Não sabemos. A história do homem pode ser contada pela sua luta contra a ignorância. Muita gente falou a respeito. Khalil Gibran disse: eu lavo as minhas mãos em relação àqueles que imaginam que falar seja conhecimento, que silêncio seja ignorância e que indecisão seja arte. Johann von Goethe disse: não há nada mais assustador que a ignorância em ação. Walter Kerr disse que metade do mundo é composto de idiotas e a outra metade de pessoas suficientemente espertas para vergonhosamente tirar vantagem deles. Martin Luther King disse: nada no mundo é mais perigoso que a verdadeira ignorância e a estupidez conscienciosa. E Samuel Butler disse que os verdadeiros caracteres da ignorância são a vaidade, o orgulho e a arrogância. E você, hein, disse o quê? Ah, não podia faltar Apanhei-te Cavaquinho, de Ernesto Nazaré. Pois é. No programa de hoje, a gente ouviu muita coisa boa, ouviu dois autores fantásticos, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, mas isso tudo tocado por um outro sujeito fantástico, Antônio Adolfo. Instrumentista, pianista, arranjador, compositor, produtor musical, professor de música, ele é irmão do compositor e cantor Rui Mauriti, pai da cantora Carol Saboia. Antônio Adolfo iniciou sua carreira profissional em 63 como pianista do conjunto Samba 5, participando das sessões de jazz e bossa nova do Beco das Garrafas, o famoso Beco do Rio de Janeiro. Ainda nesse ano escreveu 3D, a sua primeira composição, e de lá pra frente ele não parou mais. Em 67 começou a trabalhar em parceria com Tibério Gaspar e criou algumas das pérolas da música popular brasileira, como Samarina, lembra, com Wilson Simonal? Teletema, com a Evinha. BR3, que na voz de Tony Tornado explodiu no Brasil. Até Mick Jagger ele acompanhou. As músicas deste programa estão no CD Antônio Adolfo, Abraça Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga, de 1991. Sabe que tem até site sobre ignorância, hein? Tem um chamado Ignorantismo, que tem uma área chamada Engane um Trouxa, você também, que trabalha com ignorância. E diz o seguinte: é fácil enganar os outros e ganhar dinheiro no Brasil sem desrespeitar a lei. Alguns exemplos. Monte uma igreja. As igrejas têm isenção de impostos, portanto é só convencer os seus fiéis para contribuir com a igreja e pronto. O mais interessante é convencer os fiéis a não questionar a doação. Venda produtos para emagrecimento. Como a diet paranoia está disseminada, é muito fácil inventar um produto para ajudar no emagrecimento. Basta criar algum produto com um nome que tenha slim, diet ou fit no nome, que o sucesso é garantido. Escreva, ou então somente venda, livros de autoajuda. Não precisa ser muito inteligente, é só escrever um livro em que se repete o tempo todo, de várias maneiras, a máxima é você quer, você pode. Abra uma pequena fábrica de produtos homeopáticos. Homeopatia baseia-se na diluição de um princípio ativo, portanto, você pode perfeitamente vender água destilada sem o menor problema. É só alegar que a água preservou a memória do princípio. Pois é. Hoje tratamos da questão da ignorância, o mal que aflige o homem desde que ele desceu das árvores. Reflita a respeito. O que é que você faz para combater a ignorância? E é assim, ao som de Feitiço, de Ernesto Nazaré, com Antônio Adolfo, que o nosso Café Brasil de hoje, que tratou da certeza da ignorância, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje, tivemos Paulo Zapp, Antônio Adolfo, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga e mais um monte de gente falando frases que dizem sobre ignorância. Gostou, hein? Quer baixar para o seu computador ou tocador de MP3? Então visite meu site www.lucianopires.com.br ou ligue e deixe uma mensagem no Operadora 11 8685-8124, repetindo... Operadora 11-8685-8124. E para encerrar, uma frase de Leonardo da Vinci, o genial cientista artista italiano. Quem pensa pouco, erra muito. Você acaba de ouvir Café Brasil, com o escritor Luciano Pires. Café Brasil.